Avenida Aracaju. 3-2, livre pouso, pistão 0, ventuna 00 graus, 149. Ok, livre pouso na 1-0, 4-7-3-2. Vitor e Juliette, decola 3-4, controle 1-1-9, decimal 8, até a volta. 19,8 graus, até a volta, dia Juli. 10.011, reportar estabilizando o gol no 396. Libera da restrição em start, senhor. Livre. Ok, obrigado. Controle do Salvador, com aquele cordial boa tarde, o Papatango Victor India Júlia. Papatango Victor India Júlia, muito boa tarde, mantenha condições óbvias no corredor Axé. Altímetro 1-0-1-1. Ciente, atualiza 2500 pro Júlio, senhor. Direto Cairu está autorizado. Maravilha, muito grato. Controle, autoriza voa de Sagaz para o Azul 4.0.6. Está passando agora o nível 160, chama o centro Recife, 1.33.25, alterna 1.25.1, solicita o mesmo. 3.325, boa tarde. Controle Salvador, Novembro Zulu Fox. Novembro Zulu Fox, controle. Poderia coordenar junto ao centro 055, ponto de sinal. Aguardo. Arrumei o Novembro Zulu Fox autorizado nível 055. Graças ao 055. 2, Salo 36, Salo 1, 2, 1, decimal 9, uma boa tarde. Campo Solo, obrigado. Salo 9, 2, desça para 4 mil pés, altímetro 1019. Desce para 4 mil pés, altímetro 1019, tá 3192. Voo 649, livre decolagem, vento 1-0-0 graus, 1-4-9. Livre decolagem, 1-0, voo 649. Alpaquilo, parte 3, parte 1, no portão 08, 4032. Solo, boa tarde, 3155, puxa tratamento no PET. 3155 no 07, está autorizado, chama para o táxi, 3155. Chama, né? Azul 4032, mantém posição no pátio 3, reporta para ingresso no pátio 1. Vai manter a posição no pátio 3, guardando a liberação para o pátio 1. Salve Salvador, boa tarde, o Xené 62-6327, estou com 601 para o puxa também. Autorizado, 6327, chamo por táxi. Autorizado, chamo por táxi. Voo 649, decola aos 38, controle 1-9, decimal 8, uma boa tarde. 98, boa tarde. Controle, o gol no 649 na Dael. Uma boa tarde. Gol no 649, boa tarde, contato radar na decolagem, suba ao nível 240 na saída da EL, após Leda, direto Ilhéus. Após Leda, direto Ilhéus, gol no 649, solicita o 140, comissão. Sim, tá igual. No 649, suba inicialmente restrito ao nível de voo 080. Inicialmente restrito 080, 649. Voo no 649, no caso de falha de comunicações, após 15 milhas, sobe ao nível 140. Em caso de falhas, após 15 milhas, sobe para o 140, 649. TAM 3192, a dupla velocidade 2209. Ajusta a velocidade 2209, TAM 3192. Controle Salvador, objeto 5729. Objeto 5729, controle Salvador, acendo identificação. Desça ao nível 050 na chegada Bonf, altímetro no 011. 050 na Bonf 1011, 5729. 155, táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera do 010, chama a torre. 118, decimal 62, altímetro no 011. Juliette Alfa, ponte perto do 863155, pior. Alto 4032, mantém a posição na quarta liberação do pátio. São pés, altímetro 1011. Desce para 3000 pés, altímetro 1011, tá 3192. 8, chame tá. Faz a passagem do portão, autorizou pelo portão número 8 do pátio. O 3155 está na escuta? Na escuta. 3155, após a decolagem, está restrito nível 080 por 20 milhas. Ok, 080, 20 milhas. 3155. O táxi do Oxané 6327 está com 86, 1h50, alterna Salvador. Afirmativo, 6327. Táxi à direita, Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, altímetro 10, 11. Formação após decolagem, restrito nível 080 até 20 milhas. Enter, informe estimado para pouso. Meia, após a decolagem, 080 por 20 milhas, 6, 3, 2, 7, 8. Utilizando localizador, pista vista, voo no 396. Voo no 396, completa final, torre 118, décima meia dúzia. 86, voo no 396, obrigado. Rodando na escuta do voo 1807. Voo 1807, prossiga. Para sair pro Galeão, poderia confirmar? Dael Leda Bidev. Confirma? Não foi entendido. Dael Leda Bidev. Dael Leda Bidev, obrigado. Enquanto eu falo, eu passo a cota aqui, ok? Afirmativo. Só que você não para o meu sistema ainda. Gol no 397. Confirmando, é gol no 397? 1807. 1807, quando aparecer o chão. Valeu, obrigado. Força aérea no 393, escuta. 396. Já avisou algum campo? Positivo. Gol no 396, livre pouso, pistão na 0, vento 090 graus, no meio mais. Gente, autorizado o pouso na pista 10, gol no 396. Ok, obrigado. Rio Cove, Índia Lima, Kilo Oca, Vitor. Rio Cove, perfeito, obrigado. Mas tá pronto o relacionamento, né? Tito, chama o relacionamento. Tá 3192 no localizador do LS X-Ray. Completa final do procedimento agora, torre 18 décimo meia dúzia composta. Completo procedimento e torre 18 décimo meia dúzia. Obrigado, boa tarde. Torre Salvador, muito boa tarde, Altan 3192 no localizador ILS X-Ray. 3192, mantém aproximação, aguarde pista livre. Aguarda pista livre, Altan 3192. Torre muito bom dia, muito boa tarde, Altan 327, ponto espera pronto, está colocando. Exaltímetro no 09. Confirme para o 5729. Autorizado, 2.000 pés, altímetro 1 no 0 no 1. 2.000 no 0 no 1, 5729. Colega da evolução. Afirmativo 6327, após a passagem do tráfego da Gol, teria condições de alinhar, manter e iniciar assim que tiver pista livre? Afirmo, senhorita. Sim, então após passagem do Gol, alinha na 1 no 0, aguardando pista livre para iniciar. Nosso colega da Gol, ali mantendo zero, aguardando o Série 1393? Confirme. Vocês ainda estão em contato com Força Aérea 1393? Força Aérea 1393, negativo. Já decolou de Salvador, não? No momento, nenhum Força Aérea 1393 decolou de Salvador. Tá bom, obrigado. Objeto 5729, autorizado a final do procedimento em LSX-Way, reporte estabilizado. Autorizado a final do procedimento, reporte estabilizado, 5729. Pode ir para a Duna da presente, tem referência. Voando direto do Duna, tem condições de completar a final do procedimento em LSX-Way com segurança? Afirmo, tem. Autorizado. Autorizado Duna, 5729, completo o procedimento. 1396. 1396. Só confirmando, pátio 3 após pátio 1, portão 03. Pátio 3 após pátio 01, portão 03. Dan 3192, vento 1 no 00 graus, 149, livre pouso, pista 10. Livre pouso, pista 10, Dan 3192. Série 1393, taxa autorizada até o hotel. Papá Romeu, November Zulu, Fox, serviço radar encerrado, 63 milhas nordeste de Salvador, mantenha condições visuais nível 055, chama agora o controle Aracaju, 120, decimal 13, bom voo. 1203, graças a próxima. India Juliet, frequência livre, reforço para o regresso. Controle for Salvador, muito boa tarde, Oxenéia 6327. Oxenéia 6327, contato radar na decolagem, suba ao nível 240 na saída da EL, após Leda, direto Léo. Entendi então, senhor. Nível 240, autorizado subindo, após Dael, Prod Leda, 6327. Não, após Leda e Léo, 6327. Correto. 0 graus, 1 meia nós. Guardião 06, prossiga. 54 milha sudoeste de Salvador. Mantém o nível 140, chama agora o controle Ilhéus, 120, decimal 1. Decola de imediato. Sem livre decolagem, imediato, vento 190 graus no meio a nós, em tráfego a 2 milhas do externo. 12. 86, boa tarde. Boa tarde. Webjet 5729, mantém aproximação, guarde pistão no zero livre. 729. Na decolagem, Guardião 06, proa do farol de Itapuã. Afirmativo, Guardião 06. São 3155, decola 51, controle 119, décima 8, uma boa tarde. Boa tarde. Controle Salvador 3155. TAM 3155, contato radar na decolagem, suba ao nível 340 na saída Dael, após Leda, direto Bidev. Dael, Leda, Bidev, 3155, tá livre da restrição, né? Confirmo. 3155, tá livre da restrição 080, conforme a situação da torre. Livre, TAM 3155. Autorizaria o TAM 3155, vai direto da Elsa. Autorizado, TAM 3155. Siga. 6327, solicita nível final 180. Autorizado nível 180 como final, Washington 6327. 180 final, obrigado. Sala 54, Sala 129, livrando à direita, uma boa tarde. Livrando 219, 5729. 4. solo objeto 5729? Pode ver 5739, Alfa Kilo, pátio 3, pátio 1, portão 06. Alfa Kilo, pátio 3, pátio 1, posição 06, 5729. Salvador, é o web do rádio? Prossiga. Você era que decolei, agora é o 93? Afirmativo, no 393. Ok, obrigado. Bom voo. Oxalema 327, está presente autorizado direto Ilhéus, chama o centro Recife, 133-25, alterna 125-1. Chamando o centro Recife agora na frequência 133-25, 125-1, autorizado proa de Ilhéus, Oxalema 327, uma boa tarde. Boa. Controle Salvador, cordial boa tarde, Celta 3567, informação Mike, na chegada Bonf, descendo 160. Celta 3567, controle Salvador, aciona identificação, desça ao nível 040 na chegada Bonf, altímetro 1010. Descendo ao nível 040 na Bonf, Celta 3567. Confirme para o controle. Força aérea 1393, suba ao nível 140 na saída Coral. Força aérea 1393, troque código transponder para 0233. Oceano 393, contato radar, 4 milhas sudeste de Salvador. Papatango, Kilo, Quebec Serra, controle Salvador. Sim, Papatango, Kilo, Quebec Serra, mantenho condições visuais. 1.500 pés no corredor Veracruz. Altímetro em Salvador, no 0 no 0. Reporte, parei para o ingresso no corredor Interlagos. Chama agora o Centro Recife, 1-33-25, alterna 1-25-1. 3325, alterna 251, chamará. Vitor Juliette, aguarda a cópia. Solo Salvador, uma boa tarde, o ato cargo 8443, quem tem informação mais? Solo Salvador, o ato cargo 8443. Lado Sacar, 8443, prossiga. Gente, informação Mike, solicito 360 para Campinas. Lado Sacar, 8443, aguarde costas. Gente, obrigado. Frequência livre, guardião. 8443, você não escuta? Sempre, prossegue. Só confirmando, o seu horário está para 18h45, a gente só tem a ativação do plano 30 minutos antes da OBT. Ou seja, a gente só vai ter essa autorização daqui aproximadamente 10 a 15 minutos. Tá ciente. Então, vamos fazer assim, a gente está esperando... Tá aguardando a autorização, assim que possível, pronto pra cópia. A gente pode sair um pouquinho mais. Obrigado. Claro, assim que a gente tiver, a gente chama. Obrigado. Obrigado. Salvador, Gono 785. Centro da Lima.